how's our business?

Zero eight three F. Tower 49 Zero Spread, please. 2, estamos em 35, na frequência 133, decimal 25, faltando 95, decimal 1. Direito, chama o Paulo 21, décimo 9. Xanga 3, 1, 3, passando 2 mil pés para o nível 3, 8, 0. Xanga 3, 1, 3, contato radar de decolagem, siga a aviação, vamos de omissão, máxima para o nível 3, 8, 0. Aviação, 1, conotação, motiva, para o nível 3, 8, 0, Xanga 3, 1, 3. Solicitam uma posição motivada. 0, foi direto na proa de Romeu Fox 018. Cuca, Aracaju até o 350, azul 4980. Estamos aqui transportando órgãos, quando possível, para de refígio. Estamos olhando, 4980. 6310, Dinosaurio, chame seu curso 5 na frequência 26985, altar 125, decimal 45. Graus, 1, 2, 9. Comando, é o TAM 4738. TAM 4738, contato radar decolagem. Nuvens de saída a bomba, transição 3 para o nível 330. Saída Momo, transição Frosty, nível 330, TAM 4732. Estação do controle, Salvador, vai manter pro até 2000 pés após Momo, transição N. Então, eu vou para o nível 400. Via, o Whiskey aqui no quarto.